Macara tirou, salvou o goleiro Bento, a bola ganha efeito, o Ebner vai salvar lá na esquerda, o primeira grande chance do Flamengo no jogo, voltou o Mengão, ele dá de teimoso com o Everton Ribeiro na ponta direita, tocando bola, a Rodinei, curtinho pra Gabigol, quase a Arrascaeta abre a contagem, quase a Arrascaeta faz a alegria da galera, olha o Everton Ribeiro no comando, a Felipe Luiz, curtinho pra Vidal, Vidal empurrou, de novo na ponta direita, a Rodinei tabelou com o Everton Ribeiro, não devolveu, costurou jogada, agora para Rodinei, entrada na grande área, trocou de caneta, empurrou a Felipe Luiz, atrasando a Léo Pereira, tocando na esquerda para Pedro, tabelou, Felipe Luiz tentou, tabelou, Gabigol devolveu, Felipe Luiz não teve pé direito, a bola sobrou para Vidal, Gabigol voltou a João Gomes, o Flamengo joga um bolão, galera, Rodinei na ponta direita, Everton Ribeiro devolveu para Rodinei, na hora de cruzar, cruzou pelo alto, olha a emendada, entrou! Flamengo! Pedro, nem a bicicleta, um golão pra mexer no coração da galera, e calaram a arena da Baixada, o Mengão tá na frente, Pedro, nem a bicicleta, aos 12 minutos do segundo tempo, faz a alegria dessa galera, cala a galera do Furacão, alô Pedro, tá demais, tá demais, tá demais, o Mengão tá chegando lá, eu vibro com você, o Flamengo tava jogando um bolão, continua jogando um bolão, o Pedro, eu vou dizer, foi de bicicleta galera, de bicicleta, é golão, golão, golão, o Mengão tá na frente agora. Que conclusão! Jogada do Rodinei pela direita. Ele percebe o Pedro. Pedro sem marcação dentro da área. E o único recurso que ele tinha era fazer isso, completar de bicicleta. Não tinha ninguém próximo e ele mandou sensacional. O goleiro tentou alcançar, mas não conseguiu. Gol de placa na Arena da Baixada. Gol de jogador de Copa do Mundo, garotinho. Pablo tá saindo no Atlético. Sazinho, tá saindo o Pablo com a 92 e o Terãs com a número 20. Sai a dupla de ataque para a entrada do Canóbio, centroavante, número 9, e Vitinho, número 11. Isso mesmo, o Atlético também tem um Vitinho com a camisa 11. Essas as duas mudanças, canta alta a torcida do Flamengo, 1-0 Mengão, placar Altese. Apolinho, antes do gol, teve um tapetão vermelho, hein, Apolinho? É verdade, foi 5 minutos, pelo menos, de pressão total do Flamengo. Teve um momento que o Flamengo ficou com a bola mais de 2 minutos e a defesa do Atlético totalmente tonta, até que surgiu o lance definitivo do cruzamento, a bike do nosso Pedro, que tudo que ele está fazendo está dando certo. Aquela bicicleta anterior, no jogo passado, quase que entrou, essa daqui não teve jeito, estopa. É galera, agendinha do Flamengo no, na Copa do Brasil. Alô Vinícius Gama. Garantisse, foi o segundo gol do Pedro na competição, oitavo do Flamengo na Copa do Brasil, informando o Tim. Gente que se liga na gente, Dr. Bruno Scarpellini, grande infectologista na Barra da Tijuca, o papai da Rafaela, tá vibrando com um golão, golão, golão do Pedro. Baltec, em todas as etapas da sua obra, impermeabilizante colorindo o Brasil, guarde esta marca Baltec, o Furacão tenta sair jogando com o Fernandinho, faz enfiada de bola, Léo Pereira cortou, vem para Felipe Luiz, o Flamengo joga com segurança, joga com experiência, joga com talento, a bola é rolada para Rodinei, Rodinei busca jogada de contra-ataque pelo time do Flamengo, virando é para Everton Ribeiro, pode ter mais que o Flamengo joga muita bola, a bola enfiada de Felipe Luiz foi errada, era pro Gabigol, a bola foi pelo lado, Apolinho. É, Rafael, realmente, olha, o Rodinei tá jogando um partidaço, né? Tá fazendo um vai e vem, ele tem que estar preocupado com a marcação também, ele tá fazendo isso. Posso garantir uma coisa, se é uma posição que o Brasil não revelou é a lateral direita. E o Rodinei hoje, alô Tite, você estava no Maracanã, mas tem olheiro aqui, é o César Sampaio, está o Kleber Xavier, todo mundo na arena da Baixada, vendo o Mengão dar show de bola. 10h50 da noite em Curitiba. Apite comigo, galera. 16 jogados, 29 para terminar, 29 para terminar. E o placar na arena da Baixada. Flamengo! Um gol do Pedro, gol não, golão. Atlético! Zero! Dobradinha com a cara do Rio, girando, girando. Gilson tá me chamando, Gilson? E só pra dizer o seguinte, que por enquanto 6-0 o Mengão no Atlético, hein? Tem que tirar onda, maluco. 5-0 de domingo passado. Agora, gol de placa é demais, né? O Pedro esculachou o furacão, galera. Medeiros de Moraes Madeiras, 80 anos de bons negócios na Frei Caneca, centro do Rio. Olha aí, galera, se inscreva no canal do YouTube e toque o sininho. Colados no Super Futebol Show, Mônica Maia, Maria Lúcia Duarte, Wellington Vieira, Rogério Dias, se inscrevendo no canal do Tupi no YouTube, dando um like e ativando o sininho. Aqui Tupi, aqui Nova Brasil. Olha o Mengão de novo, João Gomes chutou, tava livre ali no comando, o Everton Ribeiro pega o rebote, mata no peito, o Rodinei passou pelo primeiro, tá dando um show de bola o Rodinei, vai na entrada da grande área, tocou a bola no game, perde, chega cortando na zaga, bem colocado o Pedro Henrique, o chutão pra frente, é na ponta canhota, é pra corrida do Vitinho, sai da ponta, botou bola pra correr, chegou Fabrício Bruno, protegeu, tirou com categoria, sai jogando, entregando pra Vidal, Vidal tranquilamente tocando a bola pra Everton Ribeiro, devolvendo pra Vidal, Vidal busca a jogada de contra-ataque pelo Flamengo, é pro Gabigol, amassou com categoria, opa, levou um pontapé do Hugo Moura, só que pela isso, matada ó. De bola, que isso, hein, ô Apolinho? É, os caras estão tensos, né? O jogo tá valendo, vale uma grana preta aí, vale a classificação, vale um fim de ano mais tranquilo. 8 milhões e 800 mil, não é isso, Coelho? Isso aí, garotinho. Uma grana que eu não tenho aqui. Em lugar nenhum também. Pô, achei que você tinha, feito aniversário. Mercado Extra, atendimento, qualidade e preços imbatíveis para você economizar. Mercado Extra, onde o Apolinho faz as compras do mês. Olha o Mengão de novo. Pedro tocou bola para Felipe Luiz, atrasando para Gabigol. Voltou de novo agora para Pedro Luiz, tabelando. Entregando a Gabigol. Vidal, Vidal voltou. A Pedro Luiz, a Vidal no comando. Everton Ribeiro virou o jogo. A João Gomes, o Flamengo dá um show de bola. A bola veio. Agora até a Arrascaeta atrasando para Rodinei, uma grande figura no jogo. Ainda Rodinei, escapuliu da marcação, acionando Vidal, devolveu, atrasando para Fabrício Bruno. É o Mengão da Sandra de Sá. A bola é tocada na ponta direita. Arrascaeta lançou para a área, defendeu o Bento. Valeu, Wagner. Valeu, não deu rebote, já repôs a bola em jogo. Flamengo 1-0 para cá, Baltec. É, galera, 19 do segundo tempo, 26 para terminar o jogo. E o Mengão tá passando a semifinal. Eu quero o Fla-Flu na final da Copa do Brasil. Everton Ribeiro driblou primeiro, driblou segundo, tocou para dentro da grande área, cortou a zaga, voltou Everton Ribeiro, chutou, bateu na zaga, tentou Gabigol, insistiu Everton Ribeiro, caneta direita, defendeu o Bento. O Flamengo quase marca o segundo, Wagner. Só não entrou porque o Gabigol bateu em direção ao goleiro Bento. No meio do gol, na pequena área, ele fez a defesa. Olha o Atlético. E vem agora com o Fernandinho. Pela meia esquerda, houve o carrinho do Vidal por trás. O Flamengo volta a se organizar na meia direita. Everton Ribeiro empurrando para Codinei. Joga um partidaço, é Gabigol que recebe. Deu um cheguinho para meia. Fez uma gracinha, perdeu a bola. Gabigol, leva a sério isso. Leva a sério isso, cara. Fazer gracinha. Hein? Fazer gracinha num jogo desse, pô. Pois é. Kelvin vem descendo. Pela meia direita, entrega boa bola. É pra Eric. Inverteu na ponta esquerda. Tá lá o Vitinho. Tenta receber por lá. É o Abner. Recebeu o Vitinho. Tá no comando. Carnóbio também. A bola vem pra Fernandinho. Entrada na grande área. É pro Eric. Rolando, tocando pra Kelvin. Kelvin tabelou. Vai emendar. Emendou. Eric, tapinha do Santos lá em cima. A bola vai pra escanteio. O Flamengo tem goleiro, Gilson. Exatamente. Pé esquerdo. bola no ângulo. Olha o tapa do goleiro de mão direita, mandando para escanteio. Santos de novo. Mengão a 0, placar Mad Levinson. Mengão ganhando por 1-0. O Fluminense passou a semifinal, empatar com Fortaleza em 2-2 no Maraca. O Penido transmitiu, o Gerson comentou. Preparado Kelvin para cobrança do escanteio pela ponta direita. Bateu, caneta direita na bola. Escorregou por ali o Felipe Luiz. Arrascaeta pega pé na bola, mete o pé, bota a bola longa. É na intermediária do Furacão. Quem domina primeiro cortando é o Eric. Eric tenta buscar jogo, entregou para Hugo Moura, errou no passe, bateu no Arrascaeta, voltou para Hugo Moura, corrigiu, entregando na direção de Fernandinho na ponta direita. Agora para o Kelvin Kevin, tabelando para Hugo Moura, inverteu na meia esquerda, vem a jogada, procurando por ali o Eric, deixou para Carnóbio, a Fernandinho tocou na frente, saiu Santos e defendeu. O Flamengo tem goleiro, Gilson. E com tranquilidade, defesa absoluta do goleiro do Mengão, tá ali olhando para quem tocar a bola. 1-0 Flamengo, placar Lamiarte. Você soltando a voz no WhatsApp, 980-18-88-80, 980-18-88-80. Solte a sua voz. Fala, garotinho, aqui é o Ciro de Vargem Grande. Narra um gol aí pra mim, golão, golão do Mengão. Ciro, em Vargem Grande. Olha o Rodinei, tá jogando um partidaço. Ele passou pelo Carnob, foi puxado, foi atingido pelo Abner e tá lá estendido no chão, Coelho. Isso, a falta em cima dele. Tem mudança na equipe do Atlético. Eu tô vendo que tá saindo 42. O Matheus Felipe já confirma quem entrou, garotinho. Coelho, saiu 42. Coelho entrou. É, Coelho. Coelho. Tomás Coelho com a 28, na vaga do 42, Matheus Felipe. Ele tira um jogador da linha de zaga e coloca o Coelho, que tem características bem ofensivas, garotinho. É verdade. E volta o Mengão de novo. É com Vidal, Vidal tocando bola. O Flamengo tá muito seguro. O Flamengo tá firme no gramado. O Flamengo tá consciente da responsabilidade. O Apolinho! Não, o Flamengo joga um partidaço. Segundo tempo, o time do Atlético revelou um certo cansaço. Né? O Fernandinho, por exemplo, já não é o mesmo jogador. E o Flamengo tem que se aproveitar disso. Agora não pode ficar, já está com o placar a seu favor, não pode se expor defensivamente. Daqui a pouco o Vitinho entrou. Se não fosse o Fabrício Bruno com uma jogada espetacular de zagueiro consciente tomar a bola, não sei não. Olha aí, desde 17 de abril que o Atlético Paranaense não perde dentro de casa, na Arena da Baixada, galera. Voltou o Mengão de novo. É com o João Gomes dominando pela sua intermediária. Prende a bola, Flamengo ganha por 1-0. O golão de bicicleta foi do Pedro. A bola tocada para Vidal, Vidal empurrando. A Léo Pereira, é o Mengão do Neguinho da Beija-Flor. Toca na frente, a João Gomes protegeu diante de Fernandinho. Prefere entregar na esquerda, é para Léo Pereira. Ele atrasa de longe pro goleiro Santos, vai sair jogando pelo time do Flamengo. Leve toque na bola para Fabrício Bruno, girando, girando Vinícius Gama. Garotinho, partida no segundo tempo lá no Itaquerão, por enquanto vai dando Corinthians na próxima fase, 3-0 sobre o Atlético Goianiense, informando o Pixbet. Tentava o Coelho, a bola atrasada é do Pedro, para Vidal, Vidal tocando, a Everton Ribeiro, voltou para Vidal, foi com falta, foi cortando, o árbitro não deu nada, a bola sobrou, é pro Eric, chegou, adiantou, agora ele vai dar falta contra o Flamengo, Gilson. Que loucura, e vai justamente agora ali o Rodinei reclamar com ele, o Vidal também reclama, e aí ele marcou falta a favor do Atlético. Tá lá o goleirão do Mengão colocado, 1-0 Mengão, placar Lamiarte. Servidor Municipal do Rio, escolheu a Sing, tem a maior rede própria do Rio, acesse a Sing.com.br. Alô Fabiano Leal, na comunicação da Prefeitura, torcendo pelo Flamengo. O Flamengo tá ganhando por 1-0, olha o gol. Garotinho no Itaquerão, 26 do segundo tempo, e de novo ele, o atacante Yuri Alberto, o terceiro dele no jogo. Corinthians 4, Atlético Goianiense 0, informando o Pixbet. É, o Colorado deve estar com arrependimento. Yuri Alberto marcando mais um, 3 gols, e o Corinthians também está passando para a semifinal. É uma falta perigosa contra o time do Flamengo, tá ligado aí, Jussão? Tô ligado, todo o time do Flamengo tá ligado também no lance, garotinho. Kelvin preparado, correu, bateu pelo Aldin Centro, área, subiu, cortou Felipe Luiz, botando a bola para escanteio. Jussé, com você de novo. 2-1, porque tinham dois jogadores do Atlético em cima do Felipe Luiz. Aí tranquilamente tocou na bola para escanteio, vem ela aí, Mengão 1-0 para Carmagalu. Vai bater Kelvin, pela ponta direita, correu, bateu pelo botão para dentro da grande área, a cabeçada foi dada, passou por todo mundo Pedro Henrique, a bola vai saindo pela linha de lado, arremesso para bola. O Flamengo bater, 11 da noite em Curitiba. Apite comigo, galera. 25, 20 para terminar, 20 para terminar. E o placar na Arena da Baixada. Flamengo! Um Pedro de bicicleta. Atlético! Zero! José Carlos Araújo. Sou eu, Apolinho, Apolinho. O jogo tá tenso, o Flamengo tá com essa vantagem, não pode dar mole, o Furacão agora vai com tudo, não tem o que perder, tem que partir para dentro, o Flamengo tem que se posicionar, tá bem, que tá jogando bem, tá certo, mas não pode ficar atacando todo o tempo, deixando dois zagueiros só atrás para proteger um possível contra-ataque. E na entrevista que o Tite deu no intervalo na cabine do Maracanã, da Tupi, ao Penido e ao Gerson, ele encheu a bola do Pedro, agora deve tá enchendo mais, eu não tenho dúvida de que o Pedro vai ser convocado para a Copa do Mundo pelas suas características únicas, né, não, Apolinho? É verdade, não sei se o Tite ele enche a bola, não convoca, né? Ele não gosta muito de centroavante, não. É. Eu não concordo quando ele diz que o Gabriel Jesus também era jogador com essa característica de 9 na área. Não é, não. Gabriel Jesus é quase que um Gabigol, se mexe, agita, vai para um lado, para o outro. Pedro é mais camisa 9 e é pivô. Voltou de novo o Mengão pela esquerda. Olha o João Gomes, chega, zaga, corta. A bola vai pela linha de lado, é arremesso para o Furacão bater. Venha para o time pré-top. Único pré do Brasil com Prime Video, versão celular incluído. Com milhares de filmes e séries para você assistir onde quiser. 1-0 Flamengo, gol do Pedro. Gol não, golão, foi de bicicleta, galera. Alô, Lobinho. Ele lembra que o último do Vidal na Itália pela Inter de Milão foi exatamente a conquista da Copa da Itália, semelhante à Copa do Brasil aqui. Valeu, Sérgio Lobo, aí no Sport TV. Olha a bola, volta de novo pelo Flamengo. É Pedro, protege a saída de bola. É lateral para o Flamengo bater. 27, quase 28. O Flamengo tá ganhando. O Flamengo tá passando a semifinal. O Fluminense já passou mais cedo. 2-2 com Fortaleza no Maraca. Luiz Penido deu o recado com Gerson Canhotinha. Olha, tentou a Rascaeta na esquerda, protegeu, sofreu uma falta, Coelho. É, a falta quando o Flamengo tentava avançar pela esquerda. A Rascaeta derrubado. Agora é nítido, garotinho. A cada falta, jogadores do Flamengo ganham tempo, enquanto os do Atlético querem a reposição de forma mais rápida. O Flamengo vence por 1-0. É o placar Medeiros de Moraes Madeiras. Umidificador 4-1 da Medlevson. Umidifica, aromatiza, ilumina e decora a sua casa. E se é Medlevson, a qualidade é garantida. Olha o Mengão de novo. Rodinei, que partidaço. A bola tocada de Everton Ribeiro. Pegaram ele lá para. Parou, Coelho. É, de novo, grampearam ali o Everton Ribeiro, agora tentava avançar pela direita. Só um detalhe, 29 minutos, faz um tempo já, 20 minutos que os reservas do Flamengo estão no aquecimento. Até o momento, Dorival sem indícios de substituições, enquanto o Filipão já mexeu 3 vezes, garotinho. É o detalhe, é o detalhe. Olha você soltando a voz no WhatsApp 980-18-88-80. Tem gente na linha. Fala, garotinho. É Cláudio. Tô aqui ligadão aqui na São Francisco, na Califórnia. Manda um abraço pra galera aí da Califlá. Toda a Califórnia aqui torcendo pro Mengão. É. Valeu. Golão. Vamos desfilar na Golden Gate no Inter, depois que terminou o jogo pra comemorar. Olha o Pedro entrando na área. Tocou bola. Gabigol atirou na trave. Na trave. Gabigol perdeu o que seria o segundo do Flamengo pra fechar a tampa. O Wagner. Inacreditável. Gol aberto. Gol vazio. Pedro foi o garçom e o Gabigol perdeu. A bola bateu no pé da trave. Sem goleiro, garotinho. É, galera. O Apolinho, positivamente, Gabigol não tá numa fase boa. E o Pedro deu de bandeja pra ele, hein? Inacreditável. Quase na risca da pequena área. ele vai e chuta na trave. Gol vazio, não tinha goleiro, não tinha ninguém. Ele abole o gol vazio, estou na trave. Foi igualzinho aquele gol. Da noite em Curitiba. Repite comigo, galera. 30 jogados, 15 para terminar e o placar na Arena da Baixada. Flamengo! Pedro de bicicleta. Atlético! 0. Voltei, girando com Vinícius Gama. Garotinho, agora 33 minutos do segundo tempo, Copa do Brasil, Corinthians vai se classificando em São Paulo, 4-0 para cima do Atlético Goianiense, informando assim, saúde. E aqui volta o furacão pela canhota, a bola é alcançada, aí pelo primeiro, olha a jogada, Carnobi pediu, Fernandinho foi lançado no comando, empurrou bola, é para Kelvin, cruzou na entrada da grande área, cortou a zaga do Flamengo, insistiu Pedro, dividiu, perdeu para o Kelvin, Kelvin atrasando, a bola veio para Pedro Henrique deixando no comando para Hugo Moura, pisa na bola, voltou bola, outra vez agora é para o Pedro Henrique, empurrando na direita para Kelvin, desce pelo furacão, Flamengo 1-0, lança pelo alto, cortou Léo Pereira no peixinho, a cabeçada foi do Gabigol, correu o Everton Ribeiro, olha o contra-ataque do Flamengo, pode ser perigoso, é o Mengão do Alex Cohen, a bola virada para Rodinei, Rodinei foi derrubado, é falta, parou, Marcos Coelho apanhando mais que pandeiro no pagode. Rodinei tentava avançar pela direita intermediária, foi derrubado no campo de ataque do Flamengo, que vence por 1-0, placar mercado extra. Boa jogada, hein? Falando nisso, azeite é bom, o live é ótimo, o Mengão cala a Arena da Baixada, 1-0, e o importante é que tá jogando bem demais, né, Apolinho? Tá jogando um partidaço, o Flamengo fez uma grande partida do princípio ao fim. E volta, já está recuperado a Arrascaeta, Coelho? Tá sim, tá 100%, tá recuperado. E nada de mudança. Dorival tá gostando do time de tal forma que quer todo mundo jogando, todo mundo descansou no final de semana, né, garotinho? É o detalhe. Primeiro aniversário do Magalu no Rio, travesseiro Ortobon, só R$14,90. Vem comemorar e ganha o cupom de 10% para comprar na loja toda. Olha o Mengão de novo. Ele volta com o Fabrício Bruno, mas ouviu uma falta agora no Minão. Pintou cartão amarelo. Os caras estão parando a jogada na pancada. E Fernandinho foi o da vez, né, não, Apolinho? É desde o início, né? Agora em relação ao desgaste, eu estou de olho no Felipe Luiz e no Vidal, os dois aí que me parecem mais desgastados até agora. O Flamengo está ganhando por 1-0. Para você que ligou agora, o Fluminense passou a semifinal da Copa do Brasil a empatar no Maraca 2-2 com Fortaleza. O Flusão perdia por 2-0. O Penido transmitiu e os gols do Flusão foram do Paulo Henrique Ganso de pênalti e do German Cano, tudo no segundo tempo. Olha a bola rolando de novo na Arena da Baixada e o Flamengo não mexe, não mexeu no time. A bola atrasada para o goleiro Santos, dá um leve toque na bola para Fabrício Bruno, atrasando para Santos, tocando, é o Mengão da Alcione, a bola atrasada para o goleiro Santos, olha a posição dos companheiros, bate de caneta direita pelo alto, tenta na esquerda, Pedro matou no peito, tentou no miolo, era pro Vidal, cortou ali no meio, procurava o jogador o Eric, a bola alcançada pela ponta canhota, tenta partir para dentro do primeiro, Coelho deu o primeiro drible, ainda Coelho tenta na entrada da grande área, empurra na esquerda para Abner, Rodinei vai chegar junto dele, tentou o cruzamento, carimba no Rodinei, a bola vai pela linha de lado, 34, 11 para terminar, o Mengão tá demais depois daquele golão do Pedro, Pedro valeu demais, vai vestir a amarelinha. Altese Peças Automotivas, compre pelo site, retire em nossas lojas Penha, Barra e Recreio. Altese, a peça mais importante é você. Olha o furacão de novo, lá vem pela ponta direita, a bola agora é do Kelvin, Kelvin a Hugo Moura, tenta na entrada da grande área pelo time do Furacão, ele atrasa a bola, atrasou, é para Pedro Henrique, inverteu, lançou pelo alto na esquerda, corre Coelho, chegou, recuperou na primeira, tenta o drible na segunda, tem que lutar contra Rodinei, prefere atrasar para Abner, vem chegando, ajeitou a bola, lançou pelo alto para a área, cortou Vidal na cabeçada, alcançou Hugo Moura, meia direita, driblou o primeiro, tentou emendar, inverteu jogada, Coelho desmarcado, entrou na área, cruzou, passou, carimba no Felipe Luiz, a bola vem pro Vidal, furou na hora de chutar, olha a emendada, passa pelo goleiro Santos e vai para fora. O Coelho quis colocar no cantinho. Hoje o Santos, exatamente isso, queria colocar no cantinho. Goleiro Santos pulou a bola para fora, tiro de meta, tá dando o Mengão 1-0, placar Mad Levinson. 11:10 da noite em Curitiba. Apite comigo, galera. 35, 10 para terminar. E o placar na Arena da Baixada. Flamengo! Um Pedro de bicicleta. Atlético! Zero! José Carlos Araújo! Cebolinha! Conectados na Super Futebol Show da Tupi, Thelma Roma, Marcelo Crispim, Francisco Reis Melo e o radialista Higino Filho, mandando alô de São Paulo. Vem Cebolinha, já tá no campo. Tá na beira do gramado. O Gabigol foi lá no Dorival, falou algum recado, disse que tá cansado ou acusou que alguém tá mal. Vitor Hugo também vai pro jogo, garotinho. E Cebolinha e Vitor Hugo daqui a pouquinho no Flamengo. É aquela oxigenação, hein, Apolinho? É verdade, o Flamengo precisa disso, que o jogo foi muito, muito, muito disputado. Está sendo muito disputado até agora. 29 é o Vitor Hugo e Cebolinha é o camisa número 19. 19, vamos ver quem está saindo no time do Flamengo. Coelho, com você. Ainda não autorizou não, Dorival está passando ainda as últimas orientações, tanto para o Cebolinha quanto para o Vitor Hugo. Vitor Hugo deve entrar na vaga do Vidal. É a questão até um pouco óbvia pela posição e pelo desgaste do chileno, mas aparentemente só depois da cobrança da falta pela ponta esquerda. Flamengo 1-0, placar Altese. Vixe, o jogo está te deixando irritado. Haja Calman! Calman é um medicamento composto por uma associação de passiflora, salgueiro branco e crataego, indicado para insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Os trabalhos técnicos aqui com Núbia Muniz, a mamãe do Arthur, e o Marcos Márcio também está aqui presente. Márcio de quê, hein? Correia, Márcio Correia é o novo companheiro da área técnica da Tupi. O Gabigol vai saindo, Coelho. Então aquele papo lá foi o próprio Gabigol dizendo que já estava desgastado. Saiu o Vidal para a entrada do Vitor Hugo. Vidal sai aqui pela linha de fundo mesmo.